Então, Mariana, eu acho que está na hora da gente dar um recado para os nossos queridos convidados e convidadas sobre que história é essa de celebração do amor, né? Pois é. Eu acho que todo mundo já entendeu que é uma festa de casamento. É. O nome tem a ver com a nossa vontade um pouco de dizer o que significa para a gente esse momento. Exato. E também a nossa vontade de já mostrar, quem nos conhece sabe já disso, que a nossa relação a dois não tem exatamente o formato de um casamento, apesar da gente reconhecer, claro, muito do casamento convencional na nossa história. Tentamos ao máximo possível fugir de certas convenções, nessa coisa meio machista, meio estranha, né, da cerimônia, que a noiva entra com o pai, né, e é entregue ao marido, numa coisa que remete a uma posse, que não tem nada a ver com a nossa história, não é bem isso que a gente quer. Mas a gente quer sim fazer um encontro carinhoso com os parentes, os amigos, né? Essas pessoas. Eu e Mariana já temos uma trajetória e andanças por aí, né? E nessas andanças a gente conheceu muitas pessoas queridas que a gente quer que esteja conosco nesse momento. Exato, a gente quer que essa festa tenha a ver com essa relação que a gente busca construir no nosso dia a dia, uma relação equilibrada, mais igualitária, que, né, não esteja baseada na opressão. E uma formação de uma família que tem um começo muito legal. Eu acho que eu e a Mari, a gente tem orgulho dessa história, desse reencontro, né? Porque a gente se conhece já há muitos anos, né? Eu e a Mari, quando a gente estava formando, né, na graduação, eu formei em secretariado executivo na Federal de Viçosa, a Mari formou em Letras na Unicamp. Naquela época da formatura, a gente estava começando um curso de pós-graduação da Escola Nacional Florestan Fernandes, que foi realizada em Juiz de Fora, né, Mari? Isso, foram 2 anos de curso dos estudos latino-americanos, de 2006 a 2008, na Universidade Federal de Juiz de Fora, de intenso aprendizado, de muitos estudos de disciplina, também de noites culturais, de muita música latino-americana, de muitas amizades. Nós esperamos que nossos queridos e queridas companheiras e amigos estejam e amigas conosco. Estejam conosco nesse reencontro. E depois disso a vida foi seguindo, a gente não fez mais contato depois do curso, a gente não se reencontrou, e muitos anos depois, uma feliz coincidência, né, a gente estava passando por BH no mesmo momento. Eu estava voltando a morar em Belo Horizonte depois de um tempo fora, eu fui fazer mestrado na França, depois fui para casa dos meus pais para escrever. Eu estava voltando a morar em Belo Horizonte na mesma semana que a Mari foi apresentar um trabalho no Congresso na UFMG, né, Mari? Isso, foi isso mesmo. Eu estava no Mato Grosso como professora, mas um trabalho temporário, e voltava para São Paulo com uma parada em Belo Horizonte. E aí coincidiu também que, além do congresso, tinha um processo seletivo para uma vaga de professora na semana seguinte. Eu, então, juntei as agendas e, entre essas datas, né, esses compromissos de trabalho, teve nosso encontro, nosso feliz reencontro. Uhum. Sorte a minha! Sorte a nossa, E acabou dando super certo, a Mari acabou passando no concurso, né? Ela virou professora do Cefet, e a gente acabou começando a nossa história em BH, essa história que a gente vai celebrar essa união em fevereiro. Então, a gente fez um site, acho que a gente mandou para todo mundo, espero que todo mundo tenha tido a oportunidade de dar uma olhada, mas a gente queria dar uns recadinhos práticos. O primeiro é que no site tem o formulário de confirmação de presença, que é muito importante que todo mundo preencha, né, Mariana? Isso, a gente tem uma lista, né, na porta do casamento, e a gente precisa, então, saber quem são as pessoas que virão a festa. Porque lá no formulário vai ter a oportunidade de colocar o nome das pessoas que vão te acompanhar, né? Os cônjuges, enfim, inclusive as crianças, né? Não basta só dizer que vai no WhatsApp ou dizer pessoalmente. É importante que preencha o formulário no site. Até dia 10 de janeiro. Por favor. E a outra coisa que está no site também é a questão da lista de presentes, né? Explica como é que funciona, Mariana. A lista de presentes, ela é fictícia. É como assim? Você escolhe um presente, mas na verdade você não está nos dando um presente. Você está nos dando o valor do presente. E para a gente foi interessante porque a gente já tem a casa montada. Então, a gente vai com o dinheiro comprar as coisas que a gente acha que faltam. E também vamos financiar a nossa lua de mel, como já está lá previsto. A gente vai passar uma semana na praia, logo após o casamento. Então, bem romântico. Vai ser bem gostoso. E a última coisa que o pessoal está perguntando é com que roupa que vem. Bom, você já conhece a gente, nosso estilo. A gente não tem muita firula, não tem muita exigência. Vamos lembrar também que o casamento vai ser realizado em fevereiro, uma época de bastante calor. Como é que é, Mariana? Que roupa que o pessoal vem? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou, né? Bom, sintam-se à vontade. A ideia é que não temos a pretensão do traje fino, vamos dizer assim, a rigor. Cada um que vá como se sentir confortável. Então é isso que a gente queria dizer. Obrigado por ouvir. Quem sabe mais pra frente a gente manda outros recados pro pessoal, né, Mari? É isso mesmo. O que a gente tá, então, é esperando vocês. A gente espera que, apesar da distância, para alguns, né, porque tem muitos amigos também queridos e amigas de Belo Horizonte, mas para quem tá longe, que saiba que esse esforço de vir até aqui vai ser pra gente uma alegria. Então, um beijo para vocês e até fevereiro. Beijo, gente. Estamos aí à disposição nas redes sociais, nos telefones e pessoalmente no fim de ano para tirar todas as dúvidas.